Posso decolar do azul ali, mantém, 2017. Azul 4065, autorizado decolagem pista 10 no 40 graus, 109. Iniciando da 10, azul 4065. Alfa Juliette, portão 4, voo no 097. Alfa Juliette, portão 4. Está disponível sinal, procedimento de olhar para o seu sistema 0, repórter estabilizado. 2000, autorizado, portão 0, portão 0, 2, 7, 7. Para o Galeão, tem 360, para 4. Xané 6227, autorizado para o Galeão, CIA, rota do plano de voo, nível 360. Pistão no zero, após decolagem, curva à direita. Saída Dael, Leda, Irume. Responda 5510, controle 12080. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065. Azul 4065, contato radar decolagem, suba via da DAEL para nível 340. Via DAEL para 340, azul 4065. Azul 4462, confirma a velocidade. 220. Excelente, 314, reduza para 2009. 2009, 6154, pode vir o 080. Aguarde a Azul 4462, desce para nível 050. 050, cancelado as restrições, desce para 3 no 6, ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5. O 62 está com indicação do tráfego aqui, 3 mil abaixo, 11 horas. Cada 1 no 0, bom dia. 1959, mantém o ponto de manterá. Terra do Eco, prossiga. Terra do Eco, sente reporte visual colocado de pouso. O Xanar 6304, desça para nível 050. 050, Xanar 6304. Controle Salvador, boa tarde, voo 207. Voo 207, contato radar em decolagem, se vai via da DAEL para nível 240. Via DAEL para 240, voo 207. No localizador, o azul 2795. Azul 2795, chame torre na frequência 118.95. 118.95, azul 2795. Em Salvador, boa tarde, o azul 2795. localizado no localizador. Azul 4715, se enche, continua a aproximação, guarda de pista na zero livre. Enche. Saneamento 314, obturação para sequenciamento, mantém a presença proa, limite magnético 130 de Sindra. Mantém a presença proa, limitada pela 130 de Sindra 6314. Mais alguma? Tem uma autorização de embalagem do 1653. Ouro, Chané, 6327, está na remota 14, aprovação para Ilhéu, 190. Solo, Salvador, ponto 884, segue estacionamento, gate 8. 984 autorizado, chame o tag. Chama na abordagem. 6327, aguarde porta, informação novembro. Vou aguardar, estou com a novembro. Vai reportar estabilizado 4462. Autoridade Salvador, 274 da Azul, solicita se possível direto barreiras. Azul 274, aguarde. Aguarde, aguarde, aguarde. Almeida Cabral, sequência livre. Saída da EL, transição coral. Transponde 5526, controle 12080. Essa informação. Mais que solicite taxa. Funcionar 6314, desça para 3000 pés. 3000 pés ou 6314. Funcionar 6314, informa ajuste no 015. No 015, 3000 pés ou 6314. Aguarde, passaria no 2231. 2, a sua identificação do serviço chegada a Mário para nível 050, ajuste no 015. 050005, pode vai dar. Mantém chegado com a presença de hoje. O CNR 6314 intercepta o localizador nessa proa. Intercepta o localizador nessa proa, 6314. Estou levando 659, default. Voa 659, contato radar na decolagem, sub a via toda da EL para nível 360. Da EL para 360. Estabilizado azul 4462. Azul 4462, chame 2 na frequência, no número 2995. 2995, uma boa tarde. Azul 4462, sente o tráfego já avistado, guarda pista na zero livre. Puxa na 05. 62. Azul 2715, no solo 16, libere Eco, chame 211. Eco 211. 1895, ajuste na 05. Taxi abate, responde 010, 2895, 1095, ajuste 284. Azul 2794, autorizado direto barreiras. Supôs na 10062. Oi, boa tarde, Alfa Romeo, Thiago Eco. Thiago Eco, possível. Ai, 3 minutos para pouso, né, animado. Thiago Eco, passando o setor nosso. Gente, não há tráfego a reportar no circuito de aproximação para Neymar, apenas tráfego em aproximação para a pista 10. Reporte controlado na Neymar. Thiago Eco, ajustado 1015. 1015, chamada controlada, Thiago Eco. 90. 8 Fox, LA manter 17. Você autoriza voar bolso? 3791 no contato radar, 71 na milha, na Leste Salvador, autorizado o vapor de bom para interceptar a chegada e reporte da vítima. A partida presente, Ponte vai reportar da ideal descida, azul 2791. A janela é 314, se me torna a frequência 1-9-3-1-9-5. Correu a frequência da sua, eu sou o 6314. 1-9-8-3-1-9-5. 2-9-5, obrigado. Está aqui em posição 5, estava aqui. Correio Salvador, boa tarde, tráfego avistado, número 2, aguarde pista na 0 livre. Tráfego precede um Embraer da Azul, agora toca pista na 0. Vento 120 graus, 109, com 1015, aguarde. Aguardando pista livre, 63 ou no 4. Alto, prossiga. Chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 0, pronto. Chama 1284, mantenha o ponto de ferro. Mantenha o ponto de ferro, 284. Azul 4462, solo azul no 8, libere Foxtrot, chame de solo em 211. Libera Foxtrot, solo 211, azul 4462. Gente, abre o Dr. Fox, aguarde. Salvador, azul 4462, no Bruno, 4462, Alfa, repórter 110. Alfa, repórter 110, 4462. Salvador, 4232, 3-1, para ataque, 5-8, 5 horas, até na Brasília. Dessa direção na final, vai fazer espera, azul, papai. Repórter 110, qual? Zulu, papai. Chanel 63 no 4. Teve bom 63 no 4. Gente, é ali no eco, frequência livre, boa tarde. Zulu Papa Eco autorizado na final da 17. Reporte através da NRMAR, aguardando a pista 17 livre. O tráfego Papa Alfa 31 alinhado para iniciar a decolagem. Alinhando na final da 17, aguardando pista livre, Zulu Papa Eco. 1-8-4, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 0, 2-8-4. Pronto a fonte, atenta a possibilidade de ter turbulência do Airbus da Avianca. Autorizado decolagem na 17 com 130 de vento, com 10 nós. Comprou a Nordeste, está participando da 1-0 milhas, em coordenação 14. Responde o 0133 1895, controle 12080. Bom, 620, negativo, mantém perfil. Afirma, o Michael da Alfa, para acionamento, chama a torre de 895, a gente chama 095. Michael meu alfa, acionamento a critério, chame de decolagem. O Chanel 6314, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 4462, Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 4462. Salva, Chanel 6217, posição 9, posto de acionamento. É o Chanel 6227, autorizado, posto de acionamento, chame para o site. É o 6227 que chamou o 6327. 6227, posição 9. Gente, livre chão táxi, 6227. Camarada. S0, ajuste na 0 no 5. Controle, Papatango, Eco, Delta, Fox. Pesado pista, 1-0, vento no 3-0 graus, 1-0 mais. Pesado decolagem, 1-8-4. Eco, Delta, Fox, o nome do teste de regulação é com, quando possível, confirme tempo de pouso. Estimada 1-8-4-3, senhora. Copiado, 1-8-4-3, Eco, Delta, Fox. Paladão grave enquanto terra, 60 milhas noroeste, Salvador, serviço radar encerrado para informação de voo e alerta, centro recibo na sequência 1-2-0, alterna 1-2-8-8. E o reporte da Vesco. Passará, Patrão. Os alemães pista 1-0, passaria 2-3-1. 1-3-4, decola aos 2-3-2-0-1, tudo bom? 3-0-1. Kilo Romeo Oscar, passando em torno da frequência 1-9-9-5. 18. Sou de Salvador, voo 884, passando 2000, perfil da PUCA. Voo 884, contato radar de decolagem, se da via sair da PUCA para nível 230. PUCA para o 230, 884. E o papai é frequência livre na data, boa tarde. Azul 274, controle. Azul 274, estamos em centro recife na frequência 1-2-0, alterna 1-2-8-8. Kilo Romeo, Oscar 2. Oscar 2. Escuta, senhor. Tráfego 12 horas, aproximadamente 3 milhas, é um estilo, passando agora na 0620, não interfere na sua aproximação para o 97. Intercepta no final, reporte através da RIMAR, está previsto uma espera na vertical da RIMAR. Isso, o Kilo Romeo, interceptando a final da 17, vou esperar na RIMAR. Autorizado, vou manter sobrevoo nessa posição, está presente aqui por 15 minutos. Ok, sim, a gente tem esperas com o corpo pela esquerda, mantendo no 1.500 pés, reporte para seguir para pouso, tudo honesto. Autorizado, Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída da AEL, lida, ótima. Transponder 5535, controle 1-2-0, decimal 8-0. Pisou não? Passaria 2-2-3-1, contato radar de decolagem, suba via saída, saída Momo para nível 1-6-0. Saída Momo, 1-6-0, ascensão 2-2-3-1. Mike Romeo Alpha, mantenha o seu toque aos pés e chame para prosseguir para o pedágio. Positivo, vai manter, vai... Não tem exceção, não vai mais para o pedágio não. Gente, na minha escuta, chame em regresso. Positivo. Salvador, ponto. Start, 3172, passo em Jacerra, baixou e chegou. Então, 3172, tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento no 40 graus, zona 011. Tem pouso. Forma o tráfego? É um Bravo November 2 Patá, tá com 360 no CT Norte, não interfere na sua aproximação. Tem, não esquece. Para o Pexo 627, informa 119 a bordo. Autonomia de 3:30, alterna Guarulhos. Questionei 6227, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0071 em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1895, no 015 ajuste. 1015, ponto de espera, vai chamar a torre 1895, 6227, uma rodada. Sinal 884, estamos sempre registro na frequência 1-2000, sinal 85, alterna 1-2-5, sinal 4-5. 2-8-5, 2-5, 8-5. Atarias 2231, vai direto para a TAP. Direto para a TAP, 2231. Uma 620, desço para 2 mil pés autorizado, sinal, procedimento LS, sua pista 1-0, repórter estabilizado. Desce 2 mil autorizado, LS, repórter estabilizado, agora não é verdade. Solo 29, libere a próxima direita, chamei 211 ao solo, boa tarde. 211, obrigado, boa tarde. Solo 7, Kilo Romeo Alfa. Avistado, pouso autorizado 17, vento no 30 graus, 109, Kilo Romeo Alfa. Passa. Salvador, boa tarde, 107, 2, livrão. 3172, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0, 3172. Confere agora com 3 e 208, Michael Mel. Positivo, 2-0. Mike, Romeo Alfa. Alfa. Que Romeo Alfa, prefiro. É, vai manter o setor aqui de Salvador, na sua escuta, 500 pés no máximo. Aqui o meu alfa contra o Vicente. Ah, sua escuta. Ponto de espera pronto, 6227, boa tarde. Chorém 6227, boa, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento no 4-0 graus, 08 nós. Aliás, decolar pista 1-0, 615 ou 6227. Quilômetro mais que é um solo aos 3-1, libere à direita, frequência livre estacionar, boa. Gente. Azul 2791, vetoração tracionada de procedimento, curva esquerda para 195, limite e curso localizador. Esquerda 95, o limite é o localizador, Azul 2791. Gol 620, também estou na frequência 1-1-3-5. 18-15, gol 960, boa tarde. Gol 1620, 1-1-3-5. Ah, 95, ok, boa tarde. Atalha 2231, atualidade direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231. 7, decolar 233, controle 208, um gol. 218. Torre, boa tarde, gol 620, no ILS. 05. Para 3000, estamos 10, 15 azul, 27, 11. Tráfego avistado, ajuste na 0, no 5, autorizado pista na 0, vento 140 graus, 109. Livre posto está 10, vamos a 10. Em alta, tango 72, rumo sul, cruzar o nível 060 para 3006. Controle de Salvador, batalha CDR 63, corrido, 6223. 2711, curva direita para 2002 para 2000 país. Direita 200 para 2000, azul 2711. Janel 6227, contato radar decolagem, sua via CDR para o nível 360. CDR 360. Nível 370. Colora pistuno zero, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Transponder 5541, controle 120, décima 80. Controle. Desça para 3, no faz ajuste na 0 no 5. 4235, vê operação para sequenciamento, mantenha presente o seu limite, curso localizador. Para interceptar o localizador, curva esquerda para 130. Esquerda 130, azul 2719. Falador, passeio 2231, solicita 180 no final. 2231, se mantém a nível 180. 180, 2231. Localizador azul 2791. Azul 2791, chame-se na frequência 1-1-3-5. 1895, excelente retoração, bom trabalho. Mano, boa. Direito 211, 620, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 2711, você acertou o localizador. Azul 2711, boa. Ajuste no 015, vento 150 graus, 109, avistado, pouso autorizado. Gente, autorizado, pouso Azul 2711, vai cruzar sem baixar para baixo. Aguarde, voando 966. Aguarda. Travou o Azul 2711. Foi excelente, Azul 2711. Qualquer gente de San Josia, Bento Rabbit, up to 5,000 feet, CN 81015. Tá com 3 horas de autonomia. Gente, 6327, táxi autorizado até o ponto de espera da Pistuno 0 via Pátio Uni Índia. Próximo a ponto de espera, torre 295, ajuste no 0 no 5. Pelo estado. Ajuste na 015, aguarde pista na 0 livre. Azul 2711 no solo aos 40, libere na Eco, chame solo em 211. Boa tarde. 211 já. Pistas ali, pouso autorizado. Tem a 0288, passaria do 2, 2, 0. Informação da Juliette Serra, informação November, Manatio de Bebês. Tente agora de teste a porta da Juliette Serra. A posição 4 Lima, 279. Quilo para 4 3 na 4 Lima, 279. Voltaram? Confirmando o último transponder da NASA, tá de certo? Hotel GLS Serra autorizado, Manati, no meu pés, eu falo da 17, curva direita, corredor Axé. Aciona 0126, controle em 120, decimal 8, fator 295. Correto, qual o seu abeiro, faz quanto, tá certo? Atenção 125, decimal 1, perna 133, decimal 95. Secundária 1250 e... 125, decimal 1, perna 133, decimal 95. Então, Juliette Serra, parte 4, está livre, acionamento, chame planta. Então, 3135, solo 43, próxima à direita, chame 21. Direito, 21, 3135. Decolagem autorizada, pista na 0, vento 120 graus, 109. Decolagem autorizada, 3235. Salvo... Salvador Altan, 3235, livrou na pista. Alfa, antes da direita. Alfa, Minha 327, decola os 45208, bom voo. 208, obrigado, minha 327. Salvador, bom dia, chanel minha 327, da El Coral. Chanel minha 327, contato radar, decolagem, sua via saída da Aérea nível 240. Salve via 240, minha 327. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 2895, ajuste 1-0 no 5. Então 3835, Juliette, portal 8. Juliette, 8. Aerodax, 33 anos, 105 com 212 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, Alterna Gonçalves. Então minutos após a passagem do arco-íris da companhia que vai ingressar à sua frente, ingressa Pátio 1 Índia até o ponto de parada 1-0. Torre em 1895, altímetro no 0, 1-0. Suficiente, após a passagem do colega à sua frente, segue 4-0, nos horas 1995, a torre da 1395, conta lá. Controle, 6327, solicito 200 como final. 220. Funcionário 6327, aguarde coordenação. Gente, obrigado. O José de Serra é autorizado até a Oscar Chame, ingresso no site. 6327, utilizado no nível final 220. 220, 6327. Airport Brazil 2 and Alpha, descend 2050, NH 1015, clear, final left runway 10, report established. Okay, 2050, NH 015, clear, final left runway 10, call established, FBL 0210. Portão Juliette é autorizado a nem decolar, pista 17, 140, 08. É meia, contato radar na decolagem, da via sair da PUCA para o nível 370. Saiu do via, chegada da PUCA para 370, gol 966. Salvador, boa tarde, hoje é a Rádio 3, São Paulo. Hoje é a Rádio 3, não pode prosseguir. Como é que toma a saída prevista para a Petrolina? É a via alta do Lu 20. Exato. É a Momo, transição Nirim. Grato. Toma 40 graus, 08, mano. 40 graus, 08, mano. Controle, Ponte Cruzeiro, Tornopos. May we proceed to direct to Duna? Airport Brazil 2 and Alpha, Negris, maintain golf arrival. Juliette Serra, decola 5-1, descer do farol 208, até a volta. Serra, se volta. At resolution one alpha, descend 2,000 feet to report established. Send out 2,000 to call establishment, control 021 alpha. É 355, paciente da Movemba, autorização válida. Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra, o nome é o corredor SE. Como possível, chamado para pouso. Eu sou a Floriza, eu sou a Benziota. Autorizado direto ao destino, Hotel Juliette Sierra. Guarulhos, conforme a rota, autorizado 360, descolando ano 0, curva direita, Bela Leda Mótica, 563 no transponder, 1208 no controle, 2963. Correto, 6355, champanhe, puxa bem, questionamento. Chama lá, obrigado. Controle Salvador, da previsão na 55. Sabatão, vai cobrir a foto, CN 0156, reporte através de Veracruz. CN 0156, vai cobrir a foto. R6327, chama de centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, 1395. Controle da previsora, 55. É 3155, contato radar, decolagem, suba via saída da época, nível 320. Via saída para 320, da 3155. Bom, meu Sérgio Lecce, confirma a atitude. Serra, controle? Ah, escuta, confirma, controle. Sérgio Lecerra, confirma a atitude. Tudo que é, estou falando solicitado. Sérgio Lecerra, reporte 20 milhas, Salvador. Sim, estou falando 20 milhas, Salvador. Último 021 alfa, forçal, no chão, vai responder. Reporte 021 alfa, contact power 118-195. 118-95, atual 021 alfa. Salvador, boa tarde, Portugal 021 Alpha, full cell, Shellex 10, 9 miles. Controle Salvador, boa tarde, azul 69, 18, passando 200 para 150. Azul 6918, a sua identificação dessa via seja da Mari para nível 050, destino 095. 050, alguma interrupção de velocidade? Azul 6918, qual é a restrição de velocidade? Controlado, Azul 966, controle? Escuta, prossiga. Vou 966, chamo centro Recife, na frequência 12, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, obrigado, boa tarde. Coordenar, mostra para portar 3055, tá? 3055, aguarde a coordenação. Guarda, graças. boa tarde, do 4118, com 5360, centro da novembro, solicito autorização. Azul 4118, formação novembro, aguarde pacote. Manda não. Azul 2789, a sua identificação deve saber chegada a bolsa para 4.000 pés, ajuste no 0.5. Autorizado com 2360, via alta do Globo de Voo, decola da 1.0, primeira curva à direita, processo com a subida Arbor, transição elétrica. Transponder 5560, controle 120 de small 8, protegeu azul 4118. Correto, azul 4118, chama para o feedback acionamento. Camarada. Com o Oxenem 3, posição 3 para o feedback acionamento. Autorizado, chama táxi, o Oxenem 3. Autorizado, chama táxi. Boa tarde, ponte 021 Alfa, está com recall. Portugal Gold, John Alpha, Delta Taxi, Alpha, call you back before Taxi Juliet. Alpha, call you back before Taxi Juliet, Portugal 021. Totalmente correção, 6355. PSR, frequência livre. Informação novembro, agora sua porta. Capitão Gueto Delta Fox, reporte pela escarita. Quilo Alfa, confirma a atitude. Prossiga, Romeo Alfa. Confirma a atitude. Autoricente, Mike Romeo Alfa. Portugal 021 Alpha, Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Portugal 021 Alpha. Luna 097 para Ford. Sim. Pronto, Luna 097. Eduardo Cofins via rota do plano de voo, nível 360. Cola da pistuna 0, curva à direita, saída Arbor LF. Transponder 5567, controle 120, decimal 80. Autorizado 360, rota do plano de voo, dentro do curva 2120, saída Arbor LF, curva para a direita. Fundo da Lachete, eu confirmo na tarde de alerta, eu vou uma posição nítido para entrar e interceptar para o Zulu 2-1. Correto, chame pronto, portão 4, Goiânia 097. Azul 4118, aguarde. Aguarde. 6355, totalmente pronto. Agora totalmente pronto, 6355. Livre Champax, 635. O Xané 6314, autorizado Petrolina, via rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponde 5575, controle 120, décima 80. Só confirmando 340 aqui. 340. Correto, chame pronto, no portão 7314. Como tráfego na posição de 10 horas, 7 milhas. O Papa Alfa 3-1, mantendo na 1500 pés, rumo ao Nordeste. Zoom 6918, autorizado para o final do procedimento ILS que foi pista 10, pode estabilizar. Obrigado, Zoom 6918. Zoom 6918, dois paradas no site. Seria uma previsão para o 4118? Aproximadamente 3 minutos.